simpática e bonita que todo mundo gostava dela, pois tratava as pessoas com delicadeza. Um dia, a avó da menina fez para ela um lindo chapéu de veludo vermelho com uma capinha até os ombros. A menina adorou o presente e usava tanto o chapéu que as pessoas passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Bom dia! Meu nome é Chapeuzinho Vermelho. Eu moro com minha mãe numa casa na entrada da floresta. E sempre brinco sozinha porque não existe muita gente aqui por perto. A mãe de Chapeuzinho trabalhava bastante para manter a casa arrumada e também fazia cada comida tão gostosa que só o cheiro já dava água na boca. O que será que minha mãe preparou hoje? Que cheiro bom! Rosquinhas! Eu adoro rosquinhas de chocolate! A mamãe preparou um biscoitinho que deixou esfriando no pratinho. Eu queria provar um só. Não, filhinha, eu os fiz pra sua avó. Pra vovó, agora eu vou levar. Vou depressa, tenho logo que chegar. Ela mora longe depois da floresta. Quando chego, ela sempre me faz festa. Mas coitada, vovózinha está doente. Muitas dores de cabeça ela sente. Carinho para ela eu posso dar, já que sua dor eu não posso curar. Vão ver que alegria lhe dará a minha companhia. Vão ver que alegria lhe dará a minha companhia. Aqui está, Chapeuzinho Vermelho. Pegue a cestinha que preparei, coloque o seu chapéu e leve para vovô. Mas preste muita atenção. Está certo, mamãe. Ficarei bem atenta. Não vou pelo caminho da floresta. Vou pela estrada que atravessa o trigal. Já sei tudo isso de cor. Isso mesmo. E não se esqueça. Tá bom, mãe. Não vou conversar com gente estranha. E principalmente com o lobo. A senhora não gosta dele. Mas eu acho tão simpático com todo aquele pelo fofo e aquele rabo comprido. Eu coloquei no cestinho, junto com as mosquinhas, um pote de manteiga também para sua avó. Tenha cuidado. Pode ficar sossegada. E a menina partiu, toda contente, pensando no lindo passeio que iria fazer. A estrada que passa pelo trigal é tão comprida. Desse jeito eu vou chegar morta de cansaço na casa da vovó. Então, teimosa como era, Chapeuzinho Vermelho decidiu ignorar os conselhos da mãe. Se eu for pela floresta, chegarei antes e ainda posso brincar com as borboletas e colher um lindo buquê para a vovó. Ela gosta tanto de flores. Mas Chapeuzinho, então, pela floresta entrou. Não sei o que foi bom, da mãe não escutou. E a coruja amiga, tentando lhe dizer: cuidado, não prossiga, pode se arrepender. Chapeuzinho Vermelho, você não devia ir pelo outro caminho? Eu? Como? Ah, não começa você também, coruja. Chapeuzinho Vermelho, somos as suas amigas borboletas. Para de nos pegar. Não consegue. Venha, corra atrás da gente. Fiquem quietas, suas tagarelas. E você, Chapeuzinho Vermelho? Porque se o grupo é você... A coruja não tinha nem terminado de falar quando o lobo saltou de dentro do mato, parando na frente da menina. Era um bicho terrível, enorme, mal encarado. Tinha os dentões compridos e afiados, e umas unhas pontudas que nem prego. Ao vê-lo, todos os animais desapareceram no mesmo instante, apavorados. Mas Chapeuzinho não sentiu o menor medo. O lobo, muito esperto, aproximou-se devagar e foi falando assim: ora, ora, mas o que estou vendo por aqui? Menina, é Chapeuzinho Vermelho. Boa tarde, seu lobo. Está passeando um pouco? Boa tarde. Você é muito educada em falar comigo. Não é que nem esse pessoal bobo que vai logo fugindo assim que me vê. Não sei por que eles têm tanto medo. Eu nunca fiz mal a ninguém. Acredito, seu lobo. Quero uma flor. Obrigado, mas não posso aceitar. Sabe, não fica bem andar por aí com uma flor. Mas diga-me uma coisa. Parece uma linda menina andando sozinha pela floresta. Vou até a casa da minha avó levar manteiga e umas rosquinhas pra ela. Ah, e onde ela mora? Numa casa de pedra depois do menino, lá dentro do lado da floresta. Mas por que você quer saber? Oh, que coincidência! Também estou indo pra lá. Que tal se fizermos uma aposta? Vamos ver quem chega primeiro. E o lobo saiu disparado, cortando o caminho pela floresta. Chapeuzinho nem imaginava o maldoso plano do animal e preferiu ir devagar, conversando com os bichinhos. Num piscar de olhos, o lobo chegou à casa da avó, enquanto a menina ainda estava no meio do caminho, comendo flores. Essa deve ser a casa da velha. Eu preciso entrar sem que ela desconfie. E o perverso lobo bateu na porta. Quem está aí? Sou eu, vovó, Chapeuzinho. Eu vim trazer uns presentes para a senhora. Que bom que você veio, mas que voz estranha. É que eu estou resfriada, vovó. Então entre logo, minha netinha. A porta não está trancada. Mais que depressa, o lobo entrou e pulou sobre a velha. Um, dois, três e... Nem deu tempo para a coitadinha dizer mãe. Devorou-a inteira, com roupa e tudo. Só deixou de lado o xale e a touca. O lobo estava tão morto de fome que nem teve cuidado de mastigar. Engoliu a velha e depois colocou o xale e a touca para se disfarçar. Enfiou-se entre os lençóis e ficou aguardando. Dali a pouco, Chapeuzinho Vermelho chegou, carregando um lindo buquê. Com licença! Bom dia, vovó! Que flores lindas eu colhi na floresta para a senhora! Muito obrigada, minha netinha! Entre! A porta está só encostada! Ué, a senhora está com uma voz tão esquisita, vovó! Eu peguei uma gripe, querida. Mas o que traz você aí? Eu trouxe algumas coisas que a mamãe mandou pra senhora. Umas rosquinhas deliciosas e um pote de manteiga. Então ponha no armário e sente-se aqui pertinho de mim. Vamos conversar. Obrigada. Estou mesmo precisando descansar um pouco. Quando a menina se aproximou da cama, percebeu que a avó estava bem diferente. A senhora está com as mãos tão peludas. É para acariciar você melhor, minha netinha. E que braços compridos. É para abraçar você melhor, querida. E as suas orelhas parecem que cresceram. É para escutar você melhor. Nossa, que olhos grandes, vozinha! Assim posso enxergar você melhor, meu bem. E os dentes da senhora ficaram enormes e pontudos! É para comer você melhor! Um, dois, três e... O lobo jogou as cobertas para o lado, saltou em cima de Chapeuzinho Vermelho e engoliu-a do mesmo jeito que tinha devorado a avó, com roupa e tudo. Ah, agora sim, comi que nem um rei. É melhor eu dormir um pouco para fazer a digestão. Alisando a barriga estufada, o lobo voltou para a cama macia da vovó e logo caiu no sono profundo. Quanto mais dormia, mais o lobo roncava. E roncava tão alto que um caçador que ia passando por ali escutou. Curioso, abriu a janela da casinha para ver o que se passava lá dentro. E veja, não foi a mãe do vovô que me atendeu. Aquele é o lobo malvado que leva o verão. Chega de tempestade, dispara e nem tiro, vou acabar com a galera. E com dois tiros, o lobo foi atingido em cheio na cabeça. Ai, ai, me acertou, estou morrendo. Adeus. Até que enfim, acabei com você, seu miserável. Caçador, socorro, me tire daqui. Ué, quem me chama? Será que o lobo comeu a vovó inteira e ela ainda está viva na barriga dele? Então, o caçador foi depressa pegar uma tesoura bem grande na caixa de costura, abriu a barriga do lobo com todo cuidado e teve a maior surpresa. Encontrou não só a avó, mas também Chapeuzinho. E as duas estavam vivinhas. Muito obrigada, seu caçador. A gente estava quase morrendo sufocada lá dentro, não é, vovó? É sim, meu bem. Obrigada, caçador. Vamos para a minha casa, vovozinha. Lá, a mamãe pode tomar conta da senhora. Vamos, querida, mas pela estrada. Quando se soube na floresta que a menina e a avó estavam salvas, e que o lobo nunca mais iria fazer suas maldades, foi uma grande alegria para todos. E desde aquele dia, Chapeuzinho Vermelho aprendeu a nunca mais desobedecer sua mãe. E essa bela história...